Aleluia. Opera aqui nessa noite maravilhas. Opera com teu poder. Esse nome que tem poder, esse nome que é sobre todo nome, esse nome que recebe a glória da igreja, o louvor da igreja, é o nome de Jesus. Aleluia. Vem acende. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Diga. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Derrama o teu amor dia a dia sobre o nosso coração, para que em nós não haja lugar para amarguras, para ressentimentos, para ódios, iras, vinganças. Derrama o teu amor dia a dia, Senhor, e nós temos que te pedir o teu poder. Pessoas estão doentes, pessoas estão perdidas, pessoas estão desviadas, e nós clamamos o teu poder. Não há outro poder. E te damos esse louvor. Te damos o aleluia. Te damos o aleluia, Pai. Uma expressão do nosso louvor. Aleluia. Aleluia. Reinará, aleluia, aleluia, aleluia, reina. Aleluia! Toda a tua força! Aleluia! Jesus, nome que foi levantado acima de todo nome pelo Pai eterno, aleluia. És bem-vindo aqui, Cordeiro de Deus, és bem-vindo neste exato momento para nos ensinar, és bem-vindo, Leão da tribo de Judá, és bem-vindo, e quando o inimigo se aproxima, vem rápido, Senhor, aleluia. És bem-vindo aqui, bom pastor. Pastoreia a nós, tuas ovelhas. Guarda a nós, teu rebanho, guarda, ó bom pastor. Ministra aqui nessa noite poder para transformar tudo que é errado, para transformar tudo que é coisa pecaminosa. Ministra o teu poder. Ministra teu poder para anular todas as doenças, todas. Pede junto comigo, igreja, para anular todas as doenças. Aleluia. Envia teu poder, Senhor, para neutralizar todo o poder do diabo, para que o diabo não engane ninguém, não seduza ninguém, não amedronte mais ninguém, porque o Senhor reina, o Senhor reina. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, grande ensinador, vem e revela para nós o teu amor e o teu poder. Revela. Eu posso falar aqui na frente, mas Espírito Santo, é o Senhor quem convence a cada um de nós, é o Senhor quem nos leva a uma nova fase espiritual, a um novo degrau. É o Senhor, e hoje à noite queremos crescer. Todos que querem dar um passo a mais no reino de Deus, diga: Senhor, te revela para mim. Aleluia, aleluia, amém, Pai, e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Nós estamos pedindo hoje à noite, e também quinta-feira, a compreensão especial dos pais. Terão que ficar com seus filhos. Todas as nossas salas estão ocupadas com o teatro, que já começaram agora os ensaios para valer hoje. Por uma semana, praticamente tudo foi isolado, porque temos um grande evento. Eu quero pedir para esta semana a oração de vocês. Porque quando nós estamos adentrando num território inimigo, o inimigo sempre também faz a sua defesa. Mas a Bíblia diz que a igreja vai avançando e avançando e avançando. E nós juntos queremos conquistar vidas de maneira intensa nesta semana. Ore para que Deus nos dê muitos novos convertidos. Mais de 1.500 pessoas vão passar pelo teatro. Se dessas, digamos metade ainda não é cristã, se dessa metade, 700, se converterem a metade da metade, nós temos um acréscimo de 350 pessoas. Você já pensou? Precisamos de muita oração para as pessoas entenderem quem é Jesus e o que Jesus veio fazer por elas. Isso é algo espiritual. Eu acabei de orar aqui, eu posso falar, você falar para outros, você dá testemunho. Mas se o Espírito Santo não der aquele toque, e o toque decisivo, não é o detalhe, é o toque decisivo. Se o Espírito Santo der isso, vocês vão ver que a nossa igreja, ela vai fazer uma grande obra para o reino de Deus. E nossa igreja somos nós mesmos. Não somos, irmãos? Amém? Deus vai dar muita graça. E hoje à noite, Eu estou aqui com uma expectativa. Essa palavra que eu estou trazendo hoje estava programada para trazer quinta passada. E Deus mudou tudo na quinta passada. E hoje Deus permitiu que eu ficasse naquilo que estava planejado. Vamos abrir a palavra de Deus? Vá comigo ao Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, no capítulo 3. O Evangelho de Lucas, lá no 3, 21. Então, os pais, sempre fiquem pertinho dos seus filhos. Hoje, os filhos perto dos pais. Eu quase prometo. Eu ando dizendo às vezes assim, porque quando eu não posso, eu prometo, eu tenho que cumprir tudo, né? Então, eu quase prometo que não vou me estender tanto pensando nos pais e nos filhos. Mas se eu me estender, lembre-se que eu não prometi. A minha filha, um dia, eu pedi para ela me ajudar. Eu estava dando umas aulas numa escola e daí eu não anotava o que eu dava na aula. Eu nunca fui professor, então eu não sei ser professor assim com todas as manhas. Fazia chamada o dia tal, mas eu não anotava o que eu dei na aula. Cheguei no final do semestre, eu sabia pela ordem do livro, o que eu dei em cada dia eu não sabia, eu estava perdido. E naquele semestre a minha filha tinha sido minha aluna. E ela tinha tudo no caderno, e aí eu disse para ela: minha filha, me salva. E ela me salvou, ela organizou o caderno, aquele de chamada todinho. E ela disse: pai, no próximo semestre, dá uma cuidadinha assim, não por mim, mas por ti. E aí eu disse para ela, foi daí que surgiu essa expressão: não use essa expressão, deixa só para mim, porque eu criei ela, deixa ela para mim. É só minha. Só com direito autoral para usar ela. Aí eu disse para minha filha: filha, eu quase prometo que no semestre que vem eu vou tomar nota do que eu dei. Se alguém aqui é professor, não se escandalize comigo, porque eu não sei essas coisas todas. Aí ela está dizendo agora que eu sei, né? Só porque ela é minha fã. Mas, hein? Mas sabe que eu aprendi? Eu aprendi, eu quase prometo que vou tomar nota de tudo. Tomei nota. Quase tudo, né? Esses dias ela olhou meu caderno de chamada, não sei por quê. Opa, faltou anotar um dia aqui. Filhos, nunca olhem caderno de chamada dos seus pais. Para não se decepcionar com nada. Mas eu melhorei muito. Isso ela pode testemunhar, né? Melhorei muito. Vamos lá, uma palavra linda de Deus hoje à noite. Então eu quase prometo, pais e filhos, que eu não vou me estender, tá? No capítulo 3, verso 21 de Lucas. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me compraz. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Agora vamos até Romanos, um pouquinho adiante, na carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Roma. Vamos chegar lá, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 4, verso 3 já, verso 3 e 4. Romanos 1, 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, que é o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Vamos um pouquinho adiante. Capítulo 8. Capítulo 8. Depois que eu ler tudo e trazer a palavra de Deus, você vai entender tudo. Versículo 10, 8, 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. E o versículo 32 ainda, do mesmo capítulo, 8:32, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Você viu que eu comecei lendo uma palavra do batismo de Jesus. Até os 30 anos, Jesus teve um homem, foi um homem como tendo uma atividade normal de vida, carpinteiro, homem que trabalhava em madeira, provavelmente fazendo janelas, portas, coisas do gênero. Aos 30 anos, ele já nasceu com essa missão de Deus, já era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, mas aos 30 anos ele foi batizado, e o Espírito Santo veio dando-lhe poder. Daquele dia em diante, Jesus nunca mais foi carpinteiro. Nunca mais trabalhou na profissão que por anos e anos e anos sustentou a sua família. Eu até digo que Jesus sustentou a seus irmãos e sua mãe, porque se vocês observarem, a última vez que o pai de Jesus é citado na Bíblia foi quando ele tinha 12 anos, quando eles foram ao templo, e aí Jesus ficou no templo, a família tinha ido embora, e depois de dias viajando perceberam que Jesus não estava, o pai voltou lá e acharam Jesus. Parece que Jesus ficou órfão muito cedo, talvez ali pelos 15 anos, 16, 17, o pai de Jesus deve ter morrido, porque não é mais citado na Bíblia. Quem cuidou da casa? Quem cuidou de sustentar a família? O próprio Jesus. Foi carpinteiro até os 30 anos. E quando ele recebe o poder do Espírito Santo, uma nova fase na vida dele vem. E ele se torna, então, pregador do Evangelho, trouxe o Evangelho que traz cura, traz salvação, trazia vida nova para pessoas. Mudou de fase. Escute que eu vou te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo vem na tua vida, você vai para uma nova fase. Mas pastor, eu já sou crente, eu já tenho o Espírito Santo. Que coisa boa! Jesus também já tinha. E quando recebeu ali o poder no seu batismo, ele muda de atividade. Por isso que na oração, nós oramos juntos: Senhor, me leva a um novo degrau, me leva a um novo nível da vida espiritual, me leva, Senhor. Agora, nós lemos lá em Romanos 1, no versículo 4, que o Senhor, ao natural, o Senhor Jesus, nasceu e era descendente de Davi, pelo lado físico, seus antepassados eram até lá em Davi. Mas quando ele ressuscitou, ele entrou numa nova fase da vida dele. E depois no Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz que se o Espírito Santo habita em ti, como habitou em Cristo, o poder do Espírito ressuscitou Jesus. O corpo de Jesus não estava lá numa gruta, numa sepultura. Lá estava o Senhor, lá estava ele morto. As mulheres, quando foram na sepultura naquele domingo de manhã, chegaram lá e não encontraram mais o corpo. Pensaram que alguém tinha roubado, desaparecido, qualquer coisa assim. Quando souberam que não estava, ninguém sabia o que tinha acontecido de fato. E anjos apareceram lá do lado de fora da sepultura e disseram: ele não está mais aqui. Por que que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Quando o Espírito Santo está em nós, como estava em Jesus, até aquelas coisas que parecem ter, vamos dizer, cheiro de morte, tu tens poder para mudar isso. Até ali, mas pastor, eu estou numa situação que já cheira ruim. Pode ser que tenha alguém aqui nesse auditório, nesse grupo, pode ter alguém que diz: pastor, eu estou enterrado em pecados e ninguém sabe. Eu quero dizer, só tem um poder que te tira dessa morte, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tirou Jesus, vamos dizer, de uma atividade profissional. Depois o Espírito de Deus tirou Jesus, o corpo, da sepultura. Tem algo pior do que a morte? Falando agora em termos físicos. Ah, pastor, eu tenho alguém na minha família que está doente. Ou eu mesmo estou doente. O que é pior, está doente ou está morto? Para nós, estar morto é pior. Enquanto você está vivo e pode até estar doente, poderia estar mal de saúde, e um médico viria e dizia, bom, está mal, mas ainda tem chance. E ainda que o médico dissesse, está mal e não tem chance, você ainda teria chance. Aí aos olhos de Deus. Quando o Espírito Santo opera, e é o maior poder que existe na face da terra, é o Espírito Santo, e você já tem Jesus? Pode confirmar? Sim ou não? Sim! Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de ti. Significa que é um poder que Deus colocou dentro de ti, que pode transformar tudo. Sentimentos. É possível que alguém de nós tenha sofrido muita injustiça na infância. Um pai, uma mãe, um professor carrasco que nos humilhou, e aquilo tudo está engasgado no nosso coração, nem digo na garganta. Está trancado, e toda vez que você lembra de um fato antigo desses, aquilo é como um vulcão que estava adormecido e explodiu de novo. E dói, dói, dói. Só o Espírito de Deus pode tirar essa dor. Remédios não tiram. Psicólogos, psiquiatras, têm situações que às vezes as pessoas precisam desses profissionais. Mas eles não curam. Eles às vezes te ensinam a conviver com isso. Mas o Espírito Santo cura traumas, dores, injustiças. De repente alguém te roubou e te deixou numa situação muito ruim porque te roubou. Ou fez um negócio e não cumpriu o combinado e você perdeu muito. E isso te dói muito. Eu quero te dizer, só o Espírito Santo pode te tirar da fase, do degrau da amargura e te levar para o degrau do perdão. Do degrau, vamos dizer assim, da raiva, para um degrau da paz. Só Deus. Ele pode. Olha, o próprio Senhor morto. Vamos dizer, Jesus no corpo era, naquela partida, aquela sexta tarde, era um defunto. Foi tirado da cruz pelo um homem rico, foi sepultado na sepultura de um homem rico. Mas ninguém pôde fazer nada por Jesus. Nicodemos e José de Arimateia foram os homens que fizeram o sepultamento de Jesus. Eles eram pessoas tão importantes que foram lá pedir para Herodes. Herodes era o governador, eles tinham acesso ao palácio do governador e disseram, nós vamos fazer o enterro desse homem que foi crucificado. E o Herodes deve ter dito, pois bem, vão lá, enterrem, está morto mesmo. Foi confirmado, estava morto. Pode enterrar. Aqueles homens de bem, que àquela altura já eram homens crentes em Jesus, homens de influência, homens de dinheiro, não puderam fazer nada para ressuscitar Jesus. Os discípulos estavam todos apavorados, fugiram, alguns negaram, outros traíram. Bom, foi tudo muito feio que os discípulos fizeram. Mas ainda que tivessem feito tudo bonitinho, tudo certo, eles não tinham poder para ressuscitar Jesus. Porque o Senhor diz para eles que eles receberiam o poder num outro momento. Quando? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você pode ser uma testemunha de Jesus. E mais do que pode, deve ser uma testemunha de Jesus. Mas você precisa de algo antes, receber o poder. Jesus recebeu o poder no batismo. Jesus recebeu o poder do Espírito de uma outra forma para ressuscitar o corpo dele. Você pode e deve receber poder para ti. Quando você vai num hospital, ou vai na casa de alguém, amigo seu, doente, seja a doença que for, eu sempre peço para o Senhor, me dá poder, Senhor. Não é para eu fazer nenhum tipo de exibicionismo, aparecer, não, Senhor. Porque eu tenho uma compaixão daquele doente. Me corta o coração ver uma pessoa doente, de repente alguém com doenças que estão definhando, estão cada vez piores, estão morrendo, literalmente morrendo. Me dói o coração. E eu digo, Senhor, poder do Senhor para essa pessoa viver. O poder que levantou o defunto Jesus, levanta essa pessoa. Você precisa pedir isso para Deus. E esse poder, ele está dentro de ti. Nós temos que aprender, pela fé, ativar esse poder. É como uma pessoa que tenha muito dinheiro e vive de maneira muito pobre. Não desfruta de nada. Não sei como é hoje, mas aí para o interior do Rio Grande do Sul, às vezes tem pessoas, fazendeiros, com milhares de hectares de terra. Centenas, milhares de cabeças de boi. E vivem tão mal. Faz tempo que eu não vou para os interiores, mas talvez muitos de nós somos do interior e conhecemos essa realidade. Eles não têm o mínimo de conforto com toda aquela terra. Nós diríamos, são pessoas ricas, sem desfrutar nada ou quase nada. Alguns deles não têm nem luz elétrica em suas casas. Outros deles não têm nem um banheiro adequado. Ainda é o tempo da casinha, para não dizer coisa pior. Né? Não tem, às vezes, água encanada, mas centenas de cabeças de bois e vacas. De repente, as vacas estão melhores que eles. Você já viu isso? Alguns deles fazem melhor as condições dos seus animais. E as suas próprias condições não. Pois às vezes eu penso que tem cristãos mais ou menos assim, que tem o Espírito Santo dentro de si, mas vivem mediocremente, vivem como pobres. A Bíblia diz que nós crentes governamos por causa da autoridade que o Senhor pôs sobre nós. Você não pode levar uma vida, vamos dizer assim, para baixo, ao natural. Agora eu quero dizer, ao natural opera em nós a morte, a fraqueza, a debilidade, até física. Mas pelo poder do Espírito Santo, opera em nós força. Moisés morreu com 120 anos. E a Bíblia diz que ele morreu com saúde. Quando lemos na leitura bíblica, poucos dias atrás, um dos parceiros de Josué se chamava Caleb, um homem de fé. Quando todos da geração dele não creram que Deus os levaria adiante, ele disse, Deus vai nos dar essa terra, vamos para frente. Esse homem tinha 40 anos de idade, quando tudo isso aconteceu, ele era um dos líderes de Israel. Mais 45 anos adiante, 85 portanto, ele ganhou o Monte Hebron, foi dado para ele. Só que lá no Monte Hebron moravam os maiores gigantes daqueles dias. Tinha gente lá ocupando, e aí o Josué disse, bom, o Monte Hebron é teu. E o Caleb disse mais ou menos assim, deixa comigo, Josué, porque eu tenho a mesma força de que quando eu tinha 40 anos. Por que que Caleb tinha tanta força? A gente sabe que é o natural. Um homem não tem tanta força aos 85. Sabe o que que era que estava operando em Caleb? O Espírito Santo operando nele. Era isso. Abraão não podia ter mais filhos. Até uma certa fase da sua vida ele podia ter filhos. Ele tinha o vigor natural como homem. Mas depois, lá no capítulo 4 de Romanos, diz que o corpo de Abraão estava amortecido. Para que todos entendam, nessa área da sexualidade, tinha passado a fase do Abraão. Ao natural, ele não tinha mais condições de ser pai. E ele foi pai aos 100 anos de idade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo operava nele. Então pode ser que você já perdeu algo na sua vida, já não tem mais esperança, já de uma mudança. Mas pastor, será que a minha vida muda mesmo? Ontem à noite eu orei por um casal, e eles nos disseram assim: pastor, eu queria que orasse por nós. Nós moramos numa casa muito simples. Mas quando ele disse muito simples, eu não imaginei que era tão simples. Depois eu fiquei sabendo mais da casa deles. E o casal pediu: ora por nós, pastor. Os dois desempregados. 4, 5 filhos. Ainda bem que eu nem soube disso tudo antes de orar. Não, porque senão a gente é capaz de desanimar, né? E eu perguntei para eles: vocês creem que Deus pode dar uma casa para vocês? Uma casa de vocês? Eles disseram para mim que creem. Tomara que aquela fé realmente tenha vindo no coração deles. Alguém diz, os dois desempregados, 5 filhos e morando muito mal, e tem um pastor que pede casa própria para eles. O que que você ia me chamar? Pode dizer, não tem, não vai me ofender. Louco. Vocês são meus amigos, né? É isso. O poder que ressuscitou Jesus. Será que não pode dar uma casa para um homem desempregado? Não pode tocar no coração de alguém e encher o coração desse alguém de compaixão e dizer: eu vou abençoar essa família? Ou Deus não pode dar um trabalho que ele começa a prosperar, dá um trabalho para a esposa e eles vão fazer a casinha deles? Olha a nossa fé. A gente tem essa tendência. Ah, tu viu a situação, ouviu a história, muito triste, é isso, é aquilo, ah, não, é, não tem mesmo condições. Qualquer um que via o corpo de Jesus dentro da sepultura, se alguém dissesse: esse homem aí vai viver lá no terceiro dia, todo mundo ia dizer: louco. O poder da ressurreição, até o Espírito Santo foi lá no corpo de Jesus e fez Jesus reviver. Pode ser que você perdeu algo. Não chame você mesmo de louco se você começar a sonhar com coisas maiores, coisas tão quebradas, falidas, perdidas. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. É melhor não saber certas coisas. Orei ontem por um homem que tem uma doença mortal. E pedi: Jesus, cura ele, Jesus. Aí tem aquele irmãozinho incrédulo: e pastor, e se não curar? Se não curar, eu não me preocupo. Porque quem cura é Deus, e Deus tem planos particulares para cada um. Eu teria que me preocupar se eu fosse o curandeiro. Vem aqui que eu vou te curar. Aí eu teria que me preocupar, ia ser um charlatão. Mas eu chamo, invoco o poder de Deus sobre as pessoas. E a mesma coisa vocês, irmãos. O poder da ressurreição. É isso que eu estou fazendo. E esse poder que ressuscitou Jesus começou a operar na tua vida, sabe que dia? De maneira bem visível, no dia que você se converteu. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. E nos colocou aonde? Assentados em lugares celestiais. Deus te colocou lá em cima pelo poder do Espírito de Deus. E por que que às vezes nós crentes nos colocamos lá embaixo? Deus te exaltou, não é para você se exibir, nada disso. Há pouco, quando nós estávamos aqui, quase chegando na hora da pregação, eu dizia: Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. O reino de Deus traz alegria, traz paz, traz poder, traz saúde, traz bem-estar, traz prosperidade. O reino de Deus, porque quando vem o reino de Deus, vem o Espírito Santo. Você sabia disso? Quando se expulsa demônios, veio o Espírito Santo na tua vida. Jesus disse no capítulo 12, versículo 28 de Mateus: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Irmãos, o poder está conosco. Não te abaixa, não te diminui, só te abaixa para o Todo-Poderoso. Aí sim, te rende. Eu trouxe uma palavra rapidinha para os irmãos, todos estão trabalhando no teatro agora à tarde. Trouxe uma palavra ontem para os irmãos lá de Parici. E o Josué, quando estava para fazer a maior luta da vida dele, que era enfrentar Jericó. Jericó tinha muralhas de até 10 metros de altura, toda a cidade cercada por muralhas de 4 metros de largura. Não é murinho, não, é muralha. E o Senhor apareceu para o Josué antes da batalha. E diz na Bíblia que o Senhor apareceu com uma espada nua, uma espada desembainhada. E o Josué não entendeu bem quem era aquela pessoa e perguntou: tu é dos nossos ou tu é dos adversários? E o Senhor disse: eu sou príncipe do exército do Senhor. E vim, olha Deus, e vim para te ajudar, Josué. Josué não precisou dar nenhum tiro, nenhuma flecha, nada, nada, nada. O Espírito Santo fez tudo. Quem derrubou Jericó? Josué não podia nem se orgulhar que foi ele. Josué não sabia lutar. Sabia. Josué tinha em torno de 40 anos naqueles dias. Josué foi ensinado, lembram por quem? Nada mais, nada menos que Moisés, que treinou Josué. E quem é que treinou o Moisés? Na arte da guerra também. Isso a Bíblia não diz, mas a história diz. O vô dele, o vô emprestado, que era nada mais, nada menos que o faraó. Josué foi muito bem treinado na arte da guerra. Mas aí Deus disse: tu é bom de guerra, Josué? Josué deve ter dito: bom, o Senhor sabe que eu tenho treinamento humano. Tu não vais precisar usar o treinamento. Tu só tira as sandálias dos teus pés, que é um sinal de humildade. E eu vou fazer a obra. Eu estou pregando hoje à noite sobre o poder de Deus. Eu li uma frase que me impressionou outro dia. Tudo o que os políticos tentam, muitos deles de boa vontade e outros de má vontade, mas não vou entrar nesse aspecto. Tudo que às vezes por anos os políticos, que são as autoridades civis, tentam fazer, Deus faz num momento. Vocês estão vendo a sociedade em geral, está tudo enosado, não está? A gente está tão acostumado a ouvir notícias já de violência, de enganos, de falcatruas, parece que já é tudo normal. E para o mundo aí fora é normal mesmo. Ontem no Rio de Janeiro, é guerra que está acontecendo no Rio, não sei se vocês deram de conta, mas isso é guerra. E a gente vai engolindo a notícia assim, é normal, né? Onde não está o Espírito de Deus, está o outro espírito, que Jesus chamava de imundo, que suja tudo, que estraga tudo. Pois as autoridades estão se esforçando para segurar o crime, para reter esse avanço, mas não conseguem. Eu tenho pessoas da minha família, que são altas autoridades aqui em Porto Alegre, no judiciário, e me disse outro dia, estou mandando muitos familiares de bandido para as igrejas, porque nós não estamos conseguindo resolver problema. Cadeia resolve problema, tem irmãos aqui da polícia, sabem dizer mais do que eu. Cadeia resolve problema? Não! Mas tem um poder que eu sei que resolve, que transforma bandidos, que é o poder do Espírito de Deus atuando nessas pessoas. Não tem poder maior, e esse poder está conosco. Está nas nossas mãos? Não. Sabe onde o Senhor diz? Está dentro de vocês. Dentro de vós, o Senhor disse. Esse poder está dentro, e esse poder precisa ser ativado para abençoar os outros. E às vezes, para abençoar a ti mesmo. Às vezes já me perguntaram, pastor, Deus tem me usado para curar outras pessoas. E eu oro por mim mesmo e não recebo a cura. Por quê? Bota as mãos tu mesmo na tua cabeça. Deus poderia te curar? Claro que poderia. Sabe por que ele não faz, às vezes, tu orando por ti mesmo? Para tu ser humilde e pedir para um irmão, ora para me curar. É só para Deus treinar a humildade, não é por outra coisa, não. Ora por mim para isso, ora por mim para aquilo. Você pode orar, mas muitas situações Deus quer que você seja humilde, tire as sandálias dos pés, como disse para o Josué, tire as sandálias para tu ser humilde e eu vou te abençoar. O Espírito Santo atuou em Jesus para curar pessoas, libertar pessoas. O próprio Jesus tinha tanto poder do Espírito que nunca pecou. É esse mesmo poder que opera em nós. Deixa eu dizer uma coisa agora. Se você está na igreja e gosta de saborear pecado, entenderam o que eu disse? Gosta de pecar, tem ninguém vendo, vou fazer algo errado. É porque você está muito fraquinho na sua fé e no relacionamento com o Espírito Santo. Mas se você está bem com o Espírito Santo, a oportunidade de pecar se apresenta. E você diz, eu não quero. Eu não quero, porque eu tenho algo melhor que a presença de Deus dentro de mim. Para que eu vou trocar o melhor pelo pior? Eu não quero, eu não preciso disso. Quando você está bem cheio de Deus, você despreza o pecado. Mas quando o pecado te atrai, é porque há uma fraqueza espiritual dentro de ti ou dentro de mim. E aí nós precisamos, Senhor, me dá o teu Espírito, Senhor, para me fortalecer. Você ora, você pega a Bíblia, você de repente fala com algum irmão, pede socorro de oração. E você vai ver que aquele gosto pela presença de Deus vai crescendo e você não quer mais fazer nada errado. Não adianta chegar o pastor aqui na frente, é proibido isso, é proibido aquilo, e passar aqui as dez proibições maiores da igreja do mover. E dizer quais são os 10 pecados mortais da igreja do mover. Quem pecar está fora. Não adianta eu passar cartilha para vocês. O Espírito de Deus é que tem que convencer vocês das coisas certas e as coisas erradas. Um dia veio um homem para mim, ele aceitou Jesus. Nunca esqueço dessa história, fazem muitos anos. E ele era jogador de cartas, jogava noites inteiras a dinheiro. E ele veio num culto, eu fiz o apelo, ele aceitou o Senhor. Ele disse, eu quero ser cristão também. Ele veio num culto seguinte e disse, pastor, tem uma coisa na minha vida. Eu jogo cartas, baralho. O que a sua igreja diz disso? É certo ou é errado? O que, que o Senhor diz disso? É certo ou errado? Eu disse, tu te converteu mesmo? Me converti, pastor. Eu disse, então tu vai para casa e vai falar com o teu Deus, que tu está dizendo agora que é o mesmo Deus meu. Tu vai falar com Deus, e daqui uns dias, tu vem e fala comigo de novo. Eu sabia o que ia acontecer. Porque quando uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Aquele homem veio na semana seguinte e disse, pastor, está acontecendo uma coisa comigo. Eu perdi o gosto pelas cartas. Uma semana, um jogador inveterado, de passar noites e noites e noites jogando. Uma semana, porque ele tinha realmente tido uma experiência com Deus, e ele de coração perguntou, Deus, cartas, é errado ou é certo? E Deus mostrou para ele, porque o coração, aquela pergunta, não era uma pergunta de curiosidade, Deus, eu vou perguntar para o Senhor, mas eu gosto de carta, Deus, se é assim, não pergunta. Mas se tu conseguir te colocar num ponto neutro, Deus, me mostra a verdade. O Espírito Santo que habita em ti vai mostrar a verdade. Isso em tudo que é assunto. Tudo que é assunto. Podes perguntar ao Senhor e o poder do Senhor vai te mostrar a verdade, e mais do que mostrar a verdade, vai te dar força para sair daquela situação. De repente tem alguém que fuma, alguém que ainda tem problema com bebida, alguém que tem problema com jogatinas. E nós podemos estender essa lista. Não adianta eu chegar e dizer, agora é proibido fumar. Tá, e agora? Eu te proibi, mas eu te ajudei a sair do fumo? Sabe o que eu tenho que pedir? Espírito Santo, se tu já é crente, fortalece ele e tira o gosto do vício. Esse é o pedido. Esse é o pedido, senão você vai até fumar escondido. Ou se tem alguém que usa droga, vai usar escondido. Se tem alguém que se prostitui escondido. Você vai fazer porque te falta o poder para sair daquela situação. O que nós estamos pregando aqui hoje à noite é o poder de Deus em ação, em atividade na sua vida. Por exemplo, às vezes tem crentes que preferem ficar numa noite linda como essas, em casa olhando televisão. Eu não entendo. Não tem apetite nenhum pelas coisas de Deus. Trocar Deus por uma televisão, trocar Deus por uma boa leitura da Escritura Sagrada quieto na sua casa, é porque só faz isso quem não tem apetite. E quem não tem apetite está doente. Se na sua casa seu filho não come há 2, 3 dias, o que, que você vai dizer? Você pode querer enfiar a comida goela abaixo. Não vai. Vai cuspir de volta. Sabe o que, que eu tenho uma teoria comigo? Quem tem fome, procura comida sozinho. Se vocês pais estão fora de casa e diz, filho, hoje à tarde eu não vou poder vir. Tu não precisa mandar os filhos comer. Ele sabe onde é o armário que pelo menos tem bolacha. Ele sabe onde é a geladeira que tem 1 litro de leite lá dentro. Tu não precisa, porque eles já viram vocês muitas vezes abrir os armários. E eles já viram vocês muitas vezes abrir as geladeiras. E sempre tem alguma coisa ali dentro. Não precisa dizer, filhinho, come, filhinho. Mamãe vai sair, mas está aqui a comida, deixa tudo prontinho. Não precisa. Quando bater a fome, eles correm. E vocês sabem como é que ficam os armários depois, né? Desarrumados e vazios. Bolacha, então. Quando tem fome, quem tem fome de Deus, o Espírito Santo coloca em nós fome por Deus. Eu não consigo passar um dia sem ler a Escritura. Não consigo mesmo. E se por acaso passar um dia me faz uma falta, eu não consigo passar um dia sem oração, eu não consigo passar semana sem estar com vocês e nós todos juntos aqui, não consigo. Ah, pastor, mas se tu quisesse, ah, se eu quisesse, sim, mas eu tenho fome de estar aqui, Eu tenho fome de ler a Bíblia. E eu tenho fome de me relacionar com meu Deus. Como é que eu vou deixar meu Deus? O poder de Deus gera essa fome em ti. Eu quase prometo que não vou ser longo. Mas eu acho que eu já estou sendo. Espírito Santo, ajuda cada um de nós. Esse poder que opera. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo, ele vivificará o vosso corpo mortal. Você vai ressuscitar um dia. Mas antes de você morrer, o Espírito Santo está operando em ti para te curar, para te dar força, poder para se livrar dos problemas, dos pecados, dos vícios, seja o que for. O Espírito Santo vai operar para te curar também. E aí aquele verso final, lá do Romanos capítulo 8, o versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele? O que, que ele vai dar? Todas as coisas. Todas. Quando orei por aquele casal ontem, muito, muito, muito pobre, sem eu saber da pobreza deles. Depois, quando eu soube da pobreza deles, sabe o que, que eu disse para mim mesmo? Ainda bem que eu orei. Porque eu podia ter dito para mim mesmo, iludi o casal. Se eu pensar que iludi, é porque eu não estou crendo no meu Deus. Você pode ter lutas grandes. Às vezes acontece sim, às vezes é uma fase da vida, é um momento, algo novo que apareceu como lutas para nós, mas o Espírito de Deus vai trazer vida para aquela situação que está enliada, amarrada, falida, quebrada ou que está já com cheiro de morte. O Espírito Santo vai trazer isso para ti. Tu crê de todo o coração nisso? Crê, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia! Aleluia, aleluia. Fale com Deus, fale com Deus agora. Se habita em ti o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vai dar vida ao teu corpo mortal. Às vezes, doença é um pequeno sinalzinho de morte. Peça para vencer a doença. Pecado, a Bíblia diz que é um sinal de morte espiritual. Pede para vencer, mas pede, Espírito Santo, enche-me do teu poder. Enche-me do teu poder. Para eu mesmo receber a bênção e para ser bênção a outros. Aleluia. Se você já tem o Espírito Santo, você tem um poder tão grande dentro de ti. É como o fazendeiro riquíssimo, que às vezes não usufrui nada. E eu estou te chamando para usar esse poder, tanto para o teu benefício, para o teu crescimento geral, como para beneficiar outros também. E eu queria pedir em especial nessa noite, pelas pessoas que estão doentes, chegue aqui na frente, ou venha representando uma pessoa que está doente, ela não pode vir, mas você pode. Venha aqui na frente. Nós vamos ungir vocês para serem curados, e se você tem saúde, para levar essa bênção a outros. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu creio, tanto quanto criei ontem à noite. Orei por duas situações humanamente impossíveis. Uma era de uma casa que uma pessoa não tem e nem tem condições de ter. e a outra por saúde de uma pessoa que não tem saúde e nem tem condições de ter. Humanamente não tem chance. Mas eu não estou agora falando de coisas humanas. Nós estamos falando do poder de Deus. Se o Espírito Santo já opera em ti, o Senhor vai te abençoar grandemente.